Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje vamos falar sobre o filme A Filha Perdida, The Lost Daughter, filme fantástico, disponível aí, né, facilmente, né, naquela plataforma com o logotipo vermelho, né, muito fácil de assistir. Se vocês não tiverem assistido ainda, por favor, vá lá assistir, é um filmão muito bonito, muito legal, e é um filme que pode ser aproveitado em conjunto com o livro. Eu acho até meio que fundamental a leitura do livro que o filme foi baseado, né, A Filha Perdida, The Lost Daughter, escrito pela brilhante Helena Ferrante. É um livro maravilhoso, espetacular, eu adorei, eu acho quase impossível, dificílimo alguém não gostar desse livro, não importa o gênero, não importa a idade. É um livro realmente que me pegou, eu comecei a ler de manhã, isso terminei à noite, no mesmo dia, não conseguia parar. E o filme é super fiel ao livro, então a gente, para esse episódio, a gente vai acabar falando muito do livro também, em conjunto com o filme, porque um se complementa ao outro. Hoje, não temos a presença do Felipe Sobreiro, infelizmente, né, teve uma dor de ouvido aí, súbita. Uma pena, infelizmente o Felipe não vai estar presente hoje, mas em contrapartida temos a participação altamente especial, fantástica, da nossa amiga Daniela Mombar. Fala oi pra todo mundo, Dani. Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também está muito contente de estar com você aqui nessa discussão. A Dani, ela é, além de ser nossa grande amiga, ela está aqui em Tóquio também, junto comigo, com o Gustavo. E ela é fanzaça da Helena Ferrante, já leu tudo, adorou o filme, adorou o livro. Então eu tenho certeza que ela vai acrescentar muita coisa nessa discussão. E temos também tio Guga, Gustavo Leal. E aí, bom dia, vamos lá, mais um podcast. André Vicente, em Brasília. Tudo bem, gente? E agradeço a Dani pela presença ilustríssima aí pra gente. E o grande doutor eméritos, honoris causa, Igor de Campos. Olá, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Dani, bem-vinda ao podcast. Eu tô curiosíssimo, né, pra saber, porque o Igor, ele acho que essas últimas semanas trabalhando muito, começaram as aulas, né, ele se manifestou pouco no grupo. O que você achou desse filme, cara? Gostou desse filme? Eu gostei do filme, eu acho que foi uma boa estreia da Maggie Gyllenhaal. Não achei um grande filme, não, eu achei um filme muito irregular. Eu acho que é um filme que tem, ele começa muito bem, ele te apresenta muitas coisas, aquilo que ele apresenta logo no começo eu acho muito instigante. Eu gostei daquele mistério que ele faz no começo do filme. A primeira cena do filme é ela andando na praia e você vê que ela tá ferida do lado e de repente ela cai, você não sabe o que aconteceu. Logo em seguida corta pra ela. A gente entende que corta pra, pro começo da história, na verdade. Ela indo pro resort, na ilha grega, onde ela vai ficar de férias, né? De férias a trabalho, porque uma professora universitária tá lá pra trabalhar supostamente na tese ou na tradução acadêmica que ela tá fazendo. E o clima é totalmente outro, né? Assim, ela tá aproveitando a viagem, ela tá colocando a mão pra fora enquanto ela tá dirigindo o carro, ela tá sentindo o vento, ela tá sentindo o sol no rosto dela. Então eu gostei muito, né, desse começo do filme. Eu acho que ele prendeu muito a minha atenção, né? Eu acho que o filme, ele é tecnicamente muito bom, gostei muito da trilha sonora. Obviamente é um filme de atores, né? Olivia Colman tá muito bem, Dakota Johnson tá muito bem, todos os atores, né, de maneira geral, tá muito bem. E assim, eu confesso que eu acho que o filme, ele, principalmente nos primeiros 45 minutos, eu chutaria assim, eu acho que ele me prometeu muita coisa, mas eu acho que depois ele perde um pouco a mão. Claro, a gente vai falar depois mais em detalhes a respeito disso, mas assim, eu já adianto que eu não fiquei muito satisfeito com o final do filme. Eu acho que, por mais que eu goste da presença daquela atriz irlandesa, Jessie Buckley, inclusive a gente já falou de um filme em que ela atua, né, aquele Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu acho ela uma excelente atriz, por mais que eu goste da presença dela, eu achei aqueles flashbacks explicando muito as tensões e traumas da personagem nos tempos atuais. Eu não sei, eu confesso que eu não curti muito. Eu queria ter visto mais a Olivia Colman. Eu gostei daquela tensão entre ela e a família. Pra mim, o filme é aquilo, sabe? Aquilo é a força do filme. Mas aí quando muda, né, pro passado dela e mostra a relação dela com as filhas dela naqueles longos flashbacks e tenta explicar muito, sabe, o porquê da personagem ser daquele jeito que ela é, eu não curti tanto. Eu gostei mais da narrativa que eu tinha na minha imaginação. Mas assim, enfim, não é um filme ruim, eu acho que é uma boa estreia da diretora e eu tô ansioso pra ver os próximos filmes que ela vai fazer. Eu acho que ela tende a fazer filmes cada vez melhor. Ainda assim, é um filme que eu recomendaria pras pessoas. É um filme bem interessante. Legal, então você não leu o livro, só viu o filme? Não, eu não li um livro, mas eu nunca leio. Não, de curiosidade mesmo, legal. Você interpretar só o filme, eu achei assim, interessante a sua interpretação só pelo filme. Se eu leio o livro, vou acabar sempre fazendo um paralelo entre o livro e o filme. E para aquilo que a gente faz aqui, especificamente, para nossa conversa, eu quero estar focado apenas no filme. Às vezes, claro, assim, sabe, ajuda muito se o filme ele é baseado em alguma obra clássica. A gente fez isso, né, no De Olhos Bem Fechados, né? A gente leu o livro, eu li o livro, mas é porque é um filme que eu já tinha assistido há muitos anos e eu queria uma outra perspectiva dele. Ter lido o livro, eu acho que foi muito bom. E é um clássico da literatura. André Vicente. Eu gostei do filme e eu gostei do comentário do Igor, porque eu achei um ótimo comentário para ser contestado. Essa percepção de que a principal, vamos dizer assim, o coração do filme é a relação dela com a família. Eu acho que a relação dela com aquela família que meio que invade a praia, ela é muito mais um gancho para a questão interna da personagem, pro drama interno e psicológico da personagem, do que qualquer outra coisa. Então eu acho que essas memórias, os flashbacks que ele tá falando, na verdade nem são flashbacks, né? São flashbacks, mas como se fossem flashbacks a partir de memórias. Das memórias que afligem a personagem, ou que fazem ela lembrar do passado, e que justificam toda a interpretação, inclusive da atriz, né? Porque a interpretação da atriz é toda baseada nisso. Na relação dela com as memórias dela, com os arrependimentos, com as alegrias, com as decisões de vida que ela tomou, como mãe, como esposa, etc. Então, acho o filme não poderia nem... Seria negligenciável se não tivesse essas imagens dela com as filhas, etc. Na minha opinião. E o Gustavo? Gustavo, eu sei que leu o livro e adorou o livro, né? Eu adorei. Assim, de vez em quando, esse podcast me dá uma colher de chá, assim. Vocês me fazem assistir aquelas porcaria que o Igor gosta. Mas, de vez em quando, vocês me dão uma chance. A Helena Ferrante, eu tinha tentado ler a quadrilogia lá, napolitana, e não tinha gostado. Assim, eu li os dois primeiros, não me pegou. Eu criei toda uma teoria que era uma coisa que, realmente, só as mulheres conseguiam acessar e que não dava pra mim. E era uma teoria furada, porque eu adorei essa novela, A Filha Perdida. O livro, é como o Diego falou também, li, acho que tinha uma tacada, assim. E gostei muito do filme também, com as adaptações e tal. Eu achei legal que o Igor não tenha lido, porque eu vou querer saber mais assim, dessa experiência de ver o filme sem ter lido o livro, porque o livro é muito interno, né, assim, do diálogo interno dela, dos pensamentos dela, e a diretora teve que passar isso pro cinema, né, sem fazer uma narração, um voice-over, assim, durante o filme. Então, eu acho que deve ser interessante ver o filme sem ter tido essa... Que a gente, o tempo todo que o filme tá em silêncio, a gente sabe mais ou menos o que ela tá pensando, porque a gente lembra do livro, né? E pra quem não tem essa base do livro, deve ser diferente. Eu também não li o livro como o Igor, e eu achei interessante isso, que eu imaginei que o livro fosse preencher exatamente o que o filme deixa pra você meio que construir, né? Tem várias cenas, falas que dão sugestões de algo que aconteceu. Então achei isso muito interessante, porque prende muito a nossa atenção, né? O fato de você ter que meio que tentar decodificar que enigma que é esse, né, que tá se passando. Antes da Dani falar, porque eu quero que ela... Eu acho interessante ela perguntar pra Dani também como é que foi a experiência dela de primeiro contato com a obra, né? Porque eu acho que ela leu o livro primeiro e depois assistiu o filme, imagino. Né? Até porque o livro ele foi lançado antes da quadrilogia, né? Ele é de antes, né? De 2006, eu acho. O que eu ia dizer é que eu gostei do filme, eu li o livro como Gustavo, adorei numa tacada só, gostei muito do filme, mas como o André falou, eu senti muita falta da... Eu não sei como é que poderia ter feito, talvez teria piorado o filme, mas... A ausência de voice-over, né? A ausência de um pouco de linguagem sobre a subjetividade da personagem principal, do protagonista, né? Eu acho que às vezes você fica se sentindo e acaba caindo nisso que o Igor falou, né? Você fica um pouco traído, porque no filme parece que a personagem se comporta de uma forma que no livro, como tem mais informação sobre ela, como o livro é narrado em primeira pessoa, então ela... E é muito bem, belíssimamente narrado em primeira pessoa. Então, ela vai se deixando conhecer pelo leitor gradativamente, né? E não entrega muito, não explica demais. Mas ela realmente fala sobre si mesma, né? E fala sobre o passado, sobre a memória. Então, tem certos comportamentos dela no filme que ficam enigmáticos, que ficam, assim, bem a cargo do espectador para entender, que no livro fica muito mais claro. O problema é que, às vezes, a gente fica achando que a personagem no filme é... Assim, por exemplo, a família. Eu acho que o grande problema do filme, né, é aquela família que ela conhece na praia. No livro, a família é napolitana. E ela também é napolitana. E ela vem de um passado, né, de uma infância, com a família dela napolitana, meio traumático, difícil, ela tem memórias terríveis com a mãe dela, especialmente, né? E essa família traz essa memória, traz essa lembrança. Essa família, ela tem uma identificação com essa família meio quase que infantil dela, criança, lá sendo cuidada por aquela galera toda. E no filme, esse significado, essa memória se perde, porque ela é inglesa e a família é grega-americana, sabe? Essa questão dela se ver parte daquela família criança ficou ausente. Ela até fica parecendo que ela é meio elitista, que ela não gosta daquele barulho, daquela galera muito pop pra mim, eu sou professor intelectual e eu quero minha paz e minha tranquilidade pra eu ler. E no fundo não é só isso, isso é muito raso, né? Eu tinha um problema que eu tive com o filme. Mas também não sei como é que a Maggie Gyllenhaal poderia ter resolvido isso. Porque realmente, show don't tell. O cinema é pra ser mostrado, não é pra contar. É difícil fazer bom voice-over, muito difícil. Scorsese é um mestre no voice-over, por exemplo. Mas são poucos como ele. Mas eu queria que a Dani falasse um pouco sobre a história dela com a obra. Como é que foi a leitura e como é que foi depois assistir o filme? Então, eu li primeiro os 4 livros da Ferrante sobre a história napolitana. E aí, nesse livro, tem um momento que tem uma menina perdida. E eu fiquei muito arrasada, isso tocou num medo profundo que eu tenho, assim. E aí, no começo desse ano, eu tava no Rio, num apartamento alugado, que tinha uma estante cheia de livros, e aí achei lá no meio A Filha Perdida. E aí peguei o livro quase com medo, assim, tipo, será que é outra história de uma menina que se perde? Será que é aquela menina que se perde e ela tá contando a história? O que é isso, né? Eu nem sabia da existência do filme. Aí eu li o livro, foi agora, no começo desse ano. Comecei a ler no apartamento e li um terço do livro e a gente foi embora. O livro ficou lá e eu pensei, quando eu chegar, eu, né, termino de ler o livro. E aí, no avião, eu vi que tinha um filme, estava disponível. E aí eu fiquei com medo de assistir no avião, porque eu falei assim, vai ter uma menina perdida nessa história? Eu vou começar a chorar e aí vai molhar minha máscara aqui, vai dar mó trabalheira no avião, então não vou assistir agora. Deixei assim, no pronto para dar o play, e adormeci. Aí quando eu acordo, a vizinha do lado tá assistindo o filme. E aí eu fico tentando ver, assim, se essa menina vai sumir, se não vai sumir, o que, que vai acontecer. E depois eu pergunto pra ela, eu quero que alguém me dê um spoiler e me diga logo qual é a solução pra eu poder assistir tranquila. Mas não rola, ela não fala. E aí eu chego e assisto o filme. E adorei, achei o filme fantástico. Depois eu terminei de ler o livro. E aí assisti mais uma vez o filme pra conversar com vocês. Eu achei uma pena que o filme não se passe na Itália, que não seja uma família italiana, que eles não estejam falando italiano. Acho que teria sido incrível se fosse. E concordo com o Diego, assim, e com o que o André falou, que é a relação dela vendo essa família e percebendo essas mesmas raízes que ela tem, que traz pra ela esse tanto de memórias que ela vai sentindo e refletindo. E aí no começo aquela ilusão, assim, de olhar uma maternidade que pra ela parecia perfeita e depois perceber que não era bem assim, que essa mãe também estava cansada, que, né, e se identificar com tantas outras coisas que ela vai problematizando ao longo do filme. Você é mãe de uma filha, né, Dani? De 6 anos. Sim, 6 anos. É. Ela já se perdeu de você alguma vez? Ela nunca se perdeu, mas isso sempre foi para mim um tema assim, muito forte. Eu já tive um pesadelo horrível. Quando a gente soube que viria para Tóquio, eu tive um pesadelo que eu perdi a minha filha. E assim, foi, nossa, não posso ir para uma cidade grande, porque eu vou perder ela na multidão, eu vou perder ela no supermercado, vou perder ela no parque, não sei, eu vou perder ela. E isso foi difícil de lidar, assim, tive que trabalhar um pouquinho para controlar esse medo. Mas Tóquio é até bom, né? Em Tóquio ia ser mais fácil de achar também, né? Tóquio talvez seja a cidade menos pior do mundo para se perder um filho. É, mas no meu pesadelo, assim, eu acho que foi motivado pela mudança para Tóquio, mas no meu pesadelo eu perdi ela em Nova York. Ah. E aí era desesperador, assim, como é que eu vou achar minha filha aqui? Eu não sei como é que minha mãe se sentiu, eu me perdi em Nova York dela, né? Mas eu já tinha uns 11, 12 anos, né? Então eu achei um policial e o policial ficou comigo, assim, do meu lado, olhando, assim, a multidão e tal. Onde é que sua mãe tá e tal? E ela viu o policial, assim. Eu já perdi minha mãe no centro de Belo Horizonte, eu fiquei arrasado. Foi? Você era criança? Não, foi uma história engraçada, porque eu acho que eu tava andando com ela no centro de Belo Horizonte, eu ia muito com ela, assim, né? Ela me levava. E aí teve um dia que eu acho que eu tava olhando, eu olhei pro lado, fui ver uma revista numa banca, eu era pequeno, né? E ela entrou numa loja, que ela tava olhando a vitrine. Quando eu olhei de volta, eu não vi minha mãe. Eu entrei em desespero. Eu não saberia voltar pra casa, não saberia nada. Pra mim, minha mãe tinha sumido. E aí, enfim, mas foi uma experiência engraçada. Assim. É muito fácil perder uma criança, assim. São segundos. Você olhou pro lado, se distraiu, a criança não tá mais ali, assim. Então, eu acho que é um medo que é real, que acontece, né? A gente vive escutando histórias, assim. E geralmente, assim, perdi por alguns minutos e logo encontrei. Tava ali atrás da outra prateleira, sei lá. Mas na hora que acontece, cada segundo é uma eternidade. É, eu sou pai de um menino de 4 anos e eu tive esse... Eu senti, experimentei esse medo por alguns segundos. Talvez tenha sido o maior medo da minha vida. Maior pânico de segundos, porque foi acontecer pra Dani. Que a gente tava na praia, lá em Tiba, né? O Gustavo também tava. E eu levei ele... E ele tinha só 2 anos, 3 aninhos, né? E a água, a praia tava forte, assim, tinha onda e tudo, né? Mas eu levei ele no meu colo, assim, pra dentro da água, que ele tava louco pra ir dentro da água, e aí a gente ficava pulando as ondinhas, né? E a onda batia, ele ria com a onda e tal, né? Se molhando e tal, tomando banho. Tava pelado, né? Ele, inclusive. Todo liso, escorregadio, parecendo um golfinho. E ele, de fato, se escorregou de mim, assim, uma hora veio uma onda. Você perdeu na água o menino? Ele saiu do meu colo, com 3 anos de idade. A onda ia levar ele. E aí, na hora, eu tive um reflexo e consegui pegar ele. Né? Ah, você não perdeu. Ele escapou de sua mão. Escapou da minha mão, mas ele ficou 2 segundos livre de mim, assim. Ah, sim. Mas você sabia onde ele tava, né? Porque o problema de perder na praia, como no filme acontece, é que tem o perigo do mar, né? E se a onda tivesse levado ele? Não, eu vou defender o Diego, porque ele tava difícil de pegar nesse dia mesmo. O menino tava ensaboado, escorregadio. Eu fiquei 2 semanas entrevado por causa desse menino, porque eu fiquei tão nervoso pra não deixar ele escorregar que travou minha coluna. Eu fiquei parecendo uma véia por 2 semanas. Mas o perder também, é como ela tava falando, não é o perder de você, escapou de sua mão, não é só um perigo, é ele sumir da existência, você não vê onde tá a criança mais, né? Como acontece no filme, ninguém sabe mais onde está a criança, né? Então, não é o perigo de machucar, de tal, de perder, saiu da sua vida, né? E acontece, né? Tem casos em que mães perdem filhos. Você ouve falar, né? E minha mãe mesmo falava isso, que é mais desesperador do que um filho morrer, porque você fica... Aquilo, você não sabe se morreu, se tá, tipo, você perder definitivamente, né? Você vai passar o resto da vida nessa, assim, de pode ser que esteja viva a expectativa, né? Você nunca vai acreditar, deixar de acreditar, eu imagino, como pai, como mãe, que pode estar vivo, pode estar em algum lugar. É, o que eu acho interessante dessa cena é que volta para uma coisa da criança, né? A criança tem uma coisa engraçada, né? Dos limites entre eu e o outro, que ainda estão se formando. É, tem uma coisa engraçada de criança, que às vezes você vai brincar de se esconder e a criança, na hora de se esconder, fecha os olhos, né? Ela fecha os olhos para se esconder. E é comum, que no filme é assim, no livro é assim, e eu já vi na vida real assim também, a criança não fala que tá perdida, que eu me perdi, né? A criança fala, eu perdi minha mãe. A do filme fala também, né? Quando a atriz principal acha a menina, ela fala que perdeu a mãe, né? Isso, eu perdi minha mãe. Que eu acho que isso é fundamental pro filme, né? Assim, parte do dilema da personagem principal, da Leda, é esse papel de âncora, né? Você vê ela ser uma âncora tão grande, né? É uma força tão grande esse papel de âncora que quando a menina se perde, é isso, eu perdi minha mãe. É, tipo assim, a referência dela naquela situação inteira é a mãe. Não é que, tipo, eu me perdi ou eu tava ali e agora tô em outro lugar diferente. É eu perdi minha mãe. É, eu acho que isso é fundamental também, tanto pra novela quanto pro filme. Mas enfim, aí, no filme, na verdade, não... O tema, né, a menina perdida ou a filha perdida, ele é mais metafórico, né, do que real. Porque existe essa cena da perda da filha na praia, da filha dessa jovem que tá junto com essa família, né? Mas não é essa a filha perdida, né? Na verdade é uma sacada de tradução, né? Porque o livro em italiano se chama A Filha Oscura, né? A filha obscura, a filha oculta. Não é a filha perdida. E o oscura tem duplo sentido. Pode ter esse sentido de oculta, mas tem o sentido de ovelha negra, né? Esse sentido de mãe desnaturada, como ela fala no filme, né? E tal. Então a tradução americana conseguiu fazer... É uma boa sacada, porque tem conotações também, né? Da filha perdida e tal, mas não é do original, né? Uma sacada de tradução que no Brasil também acabou sendo utilizada, né? Como a filha perdida. O Gustavo, ele vai poder dar alguns insights pra gente, porque eu leio o livro em italiano, no original. Sem saber falar italiano. Não sei por quê, porque eu não sei italiano. Não sei porque que eu li o livro italiano, mas enfim. É, e eu concordo muito com a Dani quando ela fala. E Kanda, minha mulher, falou a mesma coisa também que sentiu. E ela também é muito fã da Ferrante e do, leu a história napolitana lá com a trilogia e tal. E ela sentiu muita falta de não se passar na Itália, de não ser italiano, porque é uma história muito italiana. Mas mesmo que fosse se passasse na Grécia, que fossem ingleses, americanos, o que fosse, eu senti muita falta também, concordo com vocês, de ela não ter uma relação cultural com essa família. Porque eu acho que isso é fundamental pro filme, né? A família ser napolitana e os pais e a mãe dela, né? Que ela fala mais, ela mal fala do pai ou não fala do pai, mas ela fala muito dessa mãe napolitana, né? E a mãe napolitana é um negócio fortíssimo pra ela. E a família, o trigger da família é o fato deles serem napolitanos, né? E falarem no dialeto napolitano. É, eu senti muita falta disso. Eu acho que ela podia ter usado. É, tem até um diálogo, né? Do Queens. Ah, eu achei que você era do Queens e tal. Talvez se ela tivesse colocado ela como sendo do Queens, tivesse resolvido um pouco isso, assim, né? Porque aí você entenderia não entendi por que ela realmente optou por não fazer isso. E vem cá, no livro o nome dos personagens são os mesmos? Alguns sim, outros não. Eu imaginei que a Grécia, inclusive, tinha sido escolhida porque tem várias referências à mitologia grega, né? O nome dela, Leda, né? A menina chama Helena, a outra é Calypso, e tem esses significados, né? Leda, se não me engano, era uma rainha que foi estuprada por Zeus, tomando a forma de um cisne, se não me engano. E ela gerou, né? Ela deu à luz a Helena de Troia, que tem uma irmã também. Então tem uma coisa da ser mãe de duas filhas, né? Que tem uma importância aí nas histórias e lendas da mitologia grega. E que eu acho que é muito interessante, assim, pra gente tentar entender o filme também. No original, o Leda e Helena é o mesmo nome, mas Calypso não tem, não. Foi do filme. É a Rosário, né? É a cunhada. Se chama Rosário. É, no filme é Calypso, né? Mas o Gustavo tocou num ponto, né, interessante, que eu queria perguntar pra Dani, da filha, né, quando ela se perde, né, e ela encontra com a Leda, né, a Leda encontra ela fala, eu perdi minha mãe. E a mãe é exatamente esse foco, né, essa, todo mundo pra menina é a mãe. Ela não se perdeu de mais nada, só da mãe. E aí esse filme é meio que sobre isso, né, é um filme sobre uns aspectos mais difíceis, né, e mais tabus da maternidade, né. É um filme que fala dessa relação profunda, né, que só a mãe, e especialmente filha, mulher, tem. Eu, por exemplo, como pai, eu vejo que, eu percebi que o Vinícius, ele, os primeiros 2 anos de vida, eu acho que isso acontece com toda criança, 2, 3 anos de vida, a relação com a mãe é muito mais visceral, muito mais profunda do que com o pai, por mais que o pai seja presente, esteja lá sempre, né, então, a relação com a mãe, especialmente por causa da amamentação, né, é muito profunda. Mas esse filme toca nesse tema de super difícil de que quando a maternidade é um fardo, né? Como ela fala no filme, quando a maternidade é algo não desejado, é algo que a pessoa não se sente preparada e se sente inadequada, mãe, para aquilo. Né? Ela fala de uma responsabilidade esmagadora, né? Exatamente. E são temas difíceis, né, para falar sobre. É difícil a gente conversar sobre essas questões da maternidade, né? São temas que as pessoas têm medo de falar, porque a ideia fixa que todo mundo quer acreditar é que a maternidade é sempre um presente, algo muito precioso e que toda mulher tem que viver. Qual é o seu ponto de vista nisso, Dani? Olha, eu me identifiquei muito com a personagem, assim, porque no livro ela detalha isso mais, assim, ela desejou a gravidez, a primeira gravidez especialmente, e eu acho que mesmo quando é uma gravidez desejada, a gente idealiza como é que a coisa vai ser, e aí depois a realidade bate na porta e é muito mais difícil, né? Então, esse cansaço, assim, várias cenas me chamaram muita atenção, assim, e eu lembrei de várias cenas com a Carolina, que você sente, que assim, você já tá no seu limite, você já tá exausto e a criança tá ali demandando mais atenção, te chamando pela milésima vez, mamãe, mamãe, mamãe, e tem uma hora que você quer desaparecer, sumir, assim, ou você quer que a criança desapareça por algum tempo, e isso não é desamor, isso é só exaustão, assim, é precisar de apoio, é precisar de mais gente tomando conta dessa criança, e no livro fica muito claro que o pai das meninas tá ocupado com a carreira dele, com o trabalho dele, e tá ausente, assim. Tem uma cena no filme que ela tá chorando e ele tá indo viajar, e ela fala assim, eu não sei se eu dou conta, porque ela tem aquela coisa de ter umas tonturas, né, e aí ela fala assim, eu tenho medo de passar mal, de desmaiar com as meninas, de não conseguir cuidar delas. e eu preciso de você. E ele fala, não, mas eu tenho que ir, você vai conseguir, você consegue, você vai conseguir, e vai. Então, tem esse aspecto, assim, e aí não tem, ela não tem ajuda, né? Dá a entender que não tem como contratar uma babá, não tem dinheiro pra ter uma ajuda, e aí fica ela, aí o marido já tá trabalhando, né, a fonte de renda, então no dia que os dois estão juntos na sala, ele tá falando no telefone, ela tá fazendo uma tradução, e as crianças começam a chorar, é domingo, e é domingo é o dia dele, é o dia que ela tá se dedicando ao trabalho dela, e aí ele pede pra ela, assim, não, vai você atender, e ela fala, não, mas é domingo, né, eu tô cansada, e aí ele insiste pra que ela vá, e aí ela fala que ela tá sufocando, e essas sensações, assim, são familiares pra mim, e eu sempre tive ajuda, né, tenho um marido, um companheiro muito presente, e ainda assim é cansativo, e aí eu fico imaginando com duas meninas, né, com duas filhas, e aí tem um momento que ela fala assim, o segundo filho, ele vem como, agora já tem um, precisa ter companhia, então, né, engravidou de novo, assim, é uma coisa meio automática, é uma cobrança da sociedade, assim como a própria coisa de ter filhos, né, também é uma cobrança da sociedade que nem sempre é muito consciente, assim, será que eu quero mesmo ter um filho, assim, será que não? E aí você acaba indo e talvez, né, eu entendo muito quando as mulheres decidem não ter filhos e eu percebo essa cobrança, poxa, mas como assim você não vai viver a maternidade? Nesse filme tem uma coisa que eu achei curiosa, é que não aparece essa cobrança, vamos dizer assim, de uma forma não explícita, né, que é quando a gente vê o filme, o que acontece? O Igor falou no começo, né, e a Dani talvez concorde com isso. No começo você vê aquela cena, que supostamente é uma cena do final, né? E que ela cai na praia machucada e você imagina, né, que houve uma tragédia. É, isso é inserido na mente do telespectador no início. Houve uma tragédia, alguma coisa muito ruim aconteceu. Até fisicamente pra ela. E aí isso cria uma tensão pro filme enorme, porque você acha que aquela família com quem ela entra em conflito vai fazer alguma coisa muito negativa contra ela, etc, etc. E no final do filme, você vê que no final das contas não aconteceu quase nada, né? Que era todo um drama dela, não foi um drama dela ser vitimada pelas pessoas, etc. Mas, e aí você vê que essa culpa que ela carrega, o drama dela, o sofrimento com as memórias, com o momento em que ela abandonou as filhas por 3 anos apenas, né? Porque até o final do filme você acha que ela abandonou as filhas e nunca mais viu. Que foi assim, ela era uma mãe desnaturada que abandonou as filhas e agora ela carrega essa culpa enorme. E não, ela ficou 3 anos fora, deixou a filha com o pai delas, o pai e a mãe dela, parece, né? Não sei se no livro explica melhor isso. E foi estudar, foi ter um amante, etc. E voltou. Depois de 3 anos ela diz, né? Ah, não, eu voltei porque eu senti saudade das minhas filhas e tal. Elas são minhas filhas. E ela tem uma relação com as filhas, que estão na casa dos 20 anos de idade, boa. No livro parece que tem isso, né? Que ela na verdade passa férias com as filhas. E ela tem um hábito de ver as filhas. Então as filhas ligam pro filho. Tava... As filhas moravam com ela até pouco tempo, pelo livro, né? Elas tinham acabado de ir pro Canadá morar com o pai. E aí eu acho que é isso que mostra no filme, de uma forma muito sutil, que essa cobrança enorme e a culpa que ela sente por ter por 3 anos não ficado com as filhas pra dar vazão pros desejos dela, acadêmicos, amorosos, etc., traz uma culpa enorme que um homem que tivesse ficado 3 anos longe das crianças pra uma carreira, pra um mestrado, doutorado, e voltasse, nunca carregaria, em princípio, porque eu não sou pai, então eu não sei se eu teria essa culpa. Porque também tem a culpa dela de ter largado o marido, talvez, mas eu acho que não é o foco do filme, né? O marido, inclusive, né, quando ela larga ele fica de joelhos, fala, eu não vou dar conta, né? Igual a Dani falou, que ela disse no começo. Eu acho ótima a frase dela, porque ele fala, eu vou levar elas pra sua mãe. Que no filme não fica claro, mas assim, no livro isso é uma ameaça terrível, né? Porque boa parte do trauma dela é justamente com essa mãe, né? Essa mãe napolitana, inculta, e enfim, que é uma questão fortíssima. E ela fala, this is just lazy, né? Ela fala que é preguiça. Depois você vê ela se acabar, essas cenas todas que a Dani falou, de exaustão e tal. E o cara nem ficou com as meninas ainda, já tá dizendo que vai levar pra mãe dela criar. Tipo assim, você é preguiçoso, né? Você não faz o menor esforço. Um ponto que eu queria, que eu acho interessante disso que a Dani falou, de não ter ajuda, é que no caso do feminino e da mãe, é pior ainda do que isso, né? Porque não é só não ter ajuda, mas a ajuda também é uma crítica, às vezes, né? Inconscientemente pra mãe. Então, a figura da grávida, da cunhada cunhada grávida no filme é isso, né? No filme talvez não fique nem tão claro, no livro fica claríssimo, assim, como a cunhada é a mãe perfeita, ela nem é mãe ainda, mas ela é a mãe perfeita, ela sabe sempre o que fazer, ela sabe sempre a hora que tem que cobrir a menina com um casaquinho. Sim. Ela consegue acalmar a menina, ela não tá tendo trabalho nenhum, né? A mãe tá exausta, mas ela vai lá e acalma a menina, olha como eu sou boa e consigo acalmar a menina e tal, tal, tal. Então mesmo essa ajuda, às vezes, tá ali cuspindo na cara, né? Tá ali, ali criticando, então tá mostrando que você reluta até em ter essa ajuda que é necessária, obrigatória, que você tem que ter, senão você explode, né? É, não sei se no filme tem uma hora que ela fala isso, de explodir, parece que eu ia explodir e tal. Não, mas ela fala que quando ela saiu, deixou as meninas pra trás e foi correr atrás dos sonhos dela lá, ela sentia que ela tava pra explodir e naquele momento ela explodiu. Ela fala disso como se fosse algo positivo, né? E a outra contesta, não, mas isso não é bom, não. É? É, além de tudo isso, né? Dessa dificuldade de você precisar de ajuda, mas que você precisar de ajuda é como se fosse também se diminuir, né? E ser uma mãe menos... uma mãe pior. É, aqui no Japão, por exemplo, Amanda se sente um pouco julgada por ela ter babá, porque no Japão não é um hábito, né? É costume ter babá. As mães japonesas, elas deixam a filha na creche, que na cabeça da japonesa é completamente diferente de contratar uma babá para ficar lá com a criança. Uma coisa é a menina estar na creche junto com os outros coleguinhas e com professoras, e outra coisa é estar com uma babá sempre em casa. Tem isso também. Eu ia perguntar, a minha pergunta nesse sentido era isso, né? Que no filme, né, no caso dessa personagem da Leda, se ela tivesse tido a ajuda, né, de uma babá, ou se o marido tivesse tirado um ano de intervalo do trabalho para ficar mais com os filhos e ela poder estudar, sabe? Se ela conseguisse ter achado um meio termo, teria ajudado ela? Teria resolvido a questão dela? Poxa, acho difícil, assim. Acho que essa pergunta não tem resposta, né? Mas ela tinha essa ânsia de liberdade, de autorrealização. Então, quando ela vai para aquele congresso e aquele cara super reconhecido fala bem do trabalho dela, aquilo para ela é um momento de glória, assim. Ela se agarra àquilo e fala, agora vai. E acho que uma coisa que não fica tão clara no filme, mas no livro fica, é que outros homens que deixam os filhos e vão cuidar das suas carreiras não são tão julgados. Então, eles tentaram fazer no filme, por exemplo, mudando algumas histórias. O cara que aluga o apartamento dela, que no filme se chama Giovanni, no filme se chama Lyle, eu acho, e no livro ele é o Giovanni. No livro ele criou 4 filhos, ele esteve com a mulher até pouco tempo, ele é viúvo há apenas 3 anos, ele tem 3 netinhos e tal. No filme, ele é retratado como alguém que não conviveu com os filhos foram criados longe dele, que abandonou. Então, eles fizeram questão de colocar homens que não estavam presentes. Aquele casal que eles encontram na casa do professor do marido, também ele deixou a família, deixou os 3 filhos, né? Isso também acontece no livro. É, os homens, inclusive, praticamente todos da história são bem... personagens bem secundários e ruins, né? Assim, pessoas parecem ruins, né? Ela até elogia o marido, né? E fala que ele cuidou bem das meninas naquele período em que ela esteve ausente. Mas assim que ela volta, ele foge. Ela usa essa palavra. Assim que eu voltei, ele fugiu. Ele foi pro Canadá. Ele mudou de continente. E aí ele passa a não conviver mais com as filhas. E aí ela cria as filhas até os 20 e tantos anos, quando elas finalmente saem de casa. No livro fica mais claro. Mas isso é uma coisa que pega fundo, né? Porque, por exemplo, eu pessoalmente, né, não consigo me imaginar fazendo uma viagem de um mês de trabalho sem ver o Vinícius. Imagine 3 anos. Essa decisão dela de ficar 3 anos, o André tava falando, né, que na sua posição, André, 3 anos, tranquilo. Não, eu tava falando que é tranquilo em relação à culpa que ela passa ao longo do filme. Parece, você chega até o final do filme achando que ela foi a pior mãe do mundo que abandonou as filhas, simplesmente. Vocês acham que sim, que, porque o filme tem esse contraste, o livro especialmente também, né, que os homens, eles podem se ausentar, né, os pais, né, e depois retornar tranquilamente, né, mas as mães não. Esse comportamento de se ausentar, né, de ficar longe de seus filhos por anos, né, é um comportamento que tinha que ser aceitável? O filme quis passar isso? A escritora quis passar isso? Ou ao contrário, que é um comportamento inaceitável de ambos os gêneros, de ambas as partes? Então, mas não, o livro e o filme são maravilhosos por causa disso, porque não é raso, né? É ultra complexo. Você não tá torcendo por ninguém, assim. Eu acho que nem a diretora, nem a escritora quiseram em algum momento dizer que ela tá certa ou ela tá errada, ou que... Não, ela é humana, né? Ela, enfim, eu consigo me identificar com o sofrimento de todo mundo ali, inclusive do marido, que talvez seria o mais vilão, assim, do filme e do livro, mas que, porra, imagina, o cara é um cara daquela sociedade, daquela época e tal, e de repente o mundo dele cai debaixo dos pés dele. Mas o que eu acho que é fundamental em termos de diferença entre os dois é que um homem ser um mau pai não define ele como homem. Um homem pode ser um mau pai e um grande homem. uma mulher ser uma má mãe, uma mãe desnaturada, é muito mais fundo no que é ser mulher. Então é eu posso falar depois quando a gente for falar, que é um conceito que ela usa no livro e que depois ela inclusive escreveu um outro livro sobre isso. É um conceito que é muito importante para a Helena Ferrante, que é o de frantumalha. Essa sensação de frantumalha. É, depois a gente pode falar mais sobre isso. É uma expressão do dialeto napolitano que não tem muito uma tradução, assim, mas que é meio que shattering e destroços, né, de destroçamento, como se fosse uma sensação de destroçamento. Então, para uma mãe, levar uma porrada no papel dela como mãe, esse corte no papel como mãe, é um destroçamento do ser mulher muito maior do que para um homem, entendeu? Um homem, ser mau pai é só uma característica. E com pouco ele vira um bom pai também, né? Eu vi as mulheres reclamarem disso, né? Ah, o cara empurrou no balanço ali do parquinho, alguém veio e fala, nossa, que pai maravilhoso, né? É engraçado, André está falando isso, porque esses dias eu recebi de uma amiga minha, quer dizer, recebi, vi no stories dela no Instagram, que ela compartilhou uns memes, assim, é a mesma cena, só que protagonizada na esquerda por um pai e na direita pela mãe. A esquerda é um homem, né, pai, né, no caso, falando, entrando pela porta com uma caixa de pizza, e ele falando em balãozinho, né, história em quadrinho, assim, sabe? Trouxe pizza para jantar, aí embaixo, esse é o comportamento de um bom pai, aí... Do lado direito é a mãe, né? Falando exatamente a mesma coisa. Trouxe pizza para o jantar. Aí embaixo, essa é uma mãe ruim. E a mesma coisa, em várias cenas, assim, essa cena do balanço, parte direita, o pai, né? É escrito assim, ele tira todo fim de semana para ficar com os filhos. Aí embaixo, ele é um bom pai. Aí a direita, a mesma coisa. Ela tira todo fim de semana para ficar com os filhos. Ela é uma mãe ruim. Ou seja, querendo dizer que não deveria ficar só no fim de semana, deveria ficar semana inteira. Como assim essa mãe fica só no fim de semana? Acho que vocês falaram tudo, assim, eu acho que é um comportamento naturalizado. O homem fala assim, poxa, eu tô com uma proposta de trabalho e eu vou me mudar e eu vou ficar 3 anos fora e eu vou aproveitar e eu vou me dedicar a isso. Ninguém vai nem questionar, mas se uma mulher toma essa decisão, os questionamentos vão começar dentro dela e ela vai ser questionada por outras mulheres e pela sociedade, pela família e por todo mundo ao redor. Mas eu acho que isso é que é a chave, começar dentro dela, porque se você reparar, o livro e o filme não são sobre a sociedade questionando ela, né? É ela, é interno, entendeu? Exatamente. E ela tá lidando com essa culpa, ela escreve uma carta pras filhas, ela sente a necessidade de se explicar, e as filhas não querem nem ler a carta, não tô nem aí para aquilo. E ela quer explicar os impulsos. E aí tem uma cena no filme que é diferente no livro, e eu achei um pesar que eles não tivessem reproduzido como tava no livro. Quando ela tá na loja de brinquedos comprando a roupinha pra boneca, e aí ela, a menina começa a falar, a Rosário começa a falar assim, a cunhada, né, tá, mas e você não lembra como era quando as suas filhas eram pequenas? E aí ela diz que não lembra. No livro ela fala assim, eu abandonei minhas filhas por 3 anos. A partir daquele momento a Rosário, que tinha uma empatia por ela, passa a não querer mais contato com ela, cria ali um muro entre as duas. E nesse momento a Nina fala assim, peraí, eu quero saber mais dessa história. E aí elas ficam tentando conversar, e ela fica perguntando coisas que a Leda fala, poxa, as minhas filhas nunca me perguntaram isso, e eu queria poder falar disso com elas. Assim, como foi? Por que você deixou elas? Por que você voltou? O que, que aconteceu? E aí aprofunda, e esse diálogo é muito bom no livro. E aí no filme eles conseguem reproduzir uma parte, mas não tem a mesma força que tem no livro. Eu lembro muito de uma fala dela, forte, né, que ela diz nessa conversa, né? Falo, eu fui uma mãe egoísta, eu sou egoísta. Ela incorpora, né, essa palavra para ela. Foi porque ela sentiu falta. Ela foi embora porque ela quis e ela voltou porque ela sentiu falta. Ela não pensava no que as meninas estariam sentindo. Ela estava pensando nela. Que eu acho que a autora, ela não está fazendo um julgamento de certo ou errado. Ela só está mostrando a complexidade do assunto, assim. Da maternidade real, de todas essas questões. E dessa questão social, de que para os homens é muito mais fácil tomar essa decisão do que para as mulheres. Você acha que a Maggie, você como fã de cinema, né? O Igor, nosso cinéfilo. A Maggie Gyllenhaal como diretora, né? Você acha que o filme dela conseguiu também traduzir isso? Essa ideia de não passar um julgamento? Pegando esse gancho nisso que a Daniela acabou de falar, sim, eu acho que bom, assim, eu não sabia, né, que a autora do livro não tinha feito esses julgamentos, né, não julgou as personagens. Ótimo, isso. Eu acho que também a Maggie Gyllenhaal também não julga as personagens. É algo que não aconteceu comigo. Eu não me senti tentado em nenhum momento a vilanizar a personagem da Olivia Colman pelas coisas que ela... talvez eu sinta que em alguns momentos do filme, personagem faz isso com ela mesma. Ela se vilaniza. Mas eu, como espectador, eu não me senti tentado a fazer isso em nenhum momento, sabe? Por mais que talvez ela esteja num processo de, né, eu diria assim, de catábase ao longo do livro, né, assim, sabe, descendo cada vez mais os degraus da vida emocional dela, assim, sabe, chegando numa espécie de fundo do poço, aquela cena ótima no final do filme, né, que ela simplesmente joga as malas, já tá machucada, e ela joga as malas, ela entra no carro, ela vai pra praia, ela se joga lá. Pois é, assim, aquilo é o fundo do poço. Ah, por mais que ela se jogue nesse lugar, que ela queira talvez se colocar nesse lugar, por culpa, medo, pelo motivo que for, como espectador eu não me senti tentado a fazer isso, não. Eu acho que a diretora, nesse aspecto, ela fez um trabalho muito bom. E você também acha que a atriz, a Olivia Colman, ela conseguiu, e queria fazer essa pergunta pra quem leu, né? A atuação dela conseguiu traduzir a personagem bem? Não, ela, se ela não ganhar o Oscar, bicho, eu não sei quem é que vai ganhar. Essa cena que o Igor falou aí das malas, eu não tava nem lembrado dela. Pô, só essa cena já valia um Oscar, pô. Assim, ela conta a história toda só nessa cena dessas malas chutando assim a mala pra baixo do... Ela tá ótima, todo mundo tá ótimo. A menina, a Nina também, eu achei espetacular, assim, o jeito que ela tá, meio aérea, assim, meio... A grávida tá muito boa, assim, fazendo umas caras e uns... Assim, como ela muda, né, quando a Olivia Colman, ela dá as respostas inesperadas sempre, né, e quando ela ouve a resposta, ela faz umas mudanças, assim, de... Muito bom. Todo mundo tá... O Ed Harris saiu direto da tumba, né, do cemitério e foi atuar fantasticamente. Você ia falar uma coisa nesse sentido, Dani? Se você achou que a Olivia Colman, ela conseguiu traduzir a subjetividade da personagem com a atuação dela, sem muito voice-over, sem muito diálogo? Ah, eu acho que sim, eu gostei de todo mundo, eu gostei também da versão da Leda mais jovem. A primeira vez que eu assisti o filme, eu achei ela um pouco mais cruel, assim. Mas depois de ler o livro e entender mais dessa subjetividade dela, eu gostei muito mais da personagem. E aí eu me identifiquei um pouco com isso. É como se aqueles fragmentos mostrando ela impaciente, mostrando ela cansada, mostrando a filha penteando o cabelo dela, ela falando do tédio que ela sentia de ter que brincar. Eu me identifico com isso. Eu acho muito difícil brincar também. E assim, eu tive que escolher uns caminhos com a minha filha. Assim, ah, a gente vai colorir, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou a gente vai pintar, ou a gente vai montar um quebra-cabeça, que são as coisas que eu tolero, porque tem coisas que eu não dou conta de fazer. E eu parei de me obrigar a fazer isso, sabe? Porque era muito, muito sofrimento pra mim. E aí eu fiquei com a impressão que esse filme tinha que ter durado 3 horas, como Drive My Car, assim, pra poder explorar mais e poder mostrar mais no filme esse outro lado, assim, desse esforço dela em ser uma boa mãe, dessa coisa de querer ser uma mãe perfeita, né? Que eu acho que é a chave do... Ela cita no livro e no filme aquele poema do Alden, né? Que chama Crisis, né? Que, na verdade, é um poema sobre a chegada do nazismo na Europa e tal, mas que é perfeito assim, para demonstrar isso, porque eu acho que a chave do dilema, né, dela, do dilema talvez materno e feminino, é que tudo é baseado no amor, né? Talvez o filme não tenha deixado isso tão claro, que não seria tão dramático e tão difícil e tão desconcertante e tão fragmentador se não fosse um amor absoluto, né? Que é isso, esse poema do Crisis é mais ou menos ele dizendo que tudo que funciona, tudo que é bom e tudo que tá bonito, tá atraindo esse chill of the crooked wing, né, que vai chegando e vai destruindo tudo e tomando conta de tudo, essa sombra que parece que vem atraída pela sua felicidade. E a frantumalha e esse sentido, essa sensação é engraçado que tu falou fragmentos, né? Essa sensação de fragmentação, essa mistura, só tem a força que tem porque ela é baseada num amor absoluto, assim, na vontade de ser a melhor mãe possível. E se ela não tivesse nem aí, era muito fácil, ela só abandonava e foda-se, como tem mães efetivamente que devem fazer isso, assim, abandona e não quer nem saber, apesar de ser mais difícil. Como tem muitos pais que fazem, e não é nenhuma questão, nunca, não tem nem livro sobre. Mas eu acho isso é a coisa mais bonita da história, eu acho. Essa sensação que ela, no filme, eu acho que ela foi muito bem sucedida, a diretora, assim, não sou nenhum cinéfilo e tal, mas ela conseguiu, ela usou duas coisas pra fazer isso, que é a tontura, né, a sensação de tontura que ela tem, que é quando chega no limite disso, dessa fragmentação, né, desse conflito, assim, do amor com cansaço e com ódio pela própria mãe, com ódio pelas filhas, e o amor pela mãe, o amor pelas filhas, e tipo, eu sou o quê? E aí eu desmaio, porque eu não tenho como significar isso, é impossível significar isso. E em segundo lugar, com os closes, que foi uma coisa que me deu muita angústia no filme. As cenas da Nina com a filha e dela com as filhas, a diretora dá uns closes absurdos, assim. É muito próximo. E você fica com essa sensação de desfacelamento. Tipo, não, eu quero ver os limites, eu quero ver as bordas. Eu quero saber onde é que tá a criança e onde é que tá a mãe. Mas ela faz de um jeito que você tá vendo metade do rosto da mãe, metade de um pé de criança e metade... Eu achei isso uma grande, grande sacada cinematográfica dela. Porque ela conseguiu transmitir, inclusive pra mim, que sou um homem sem filhos, essa sensação de alguém invadindo meus limites, né? Assim, de perder as bordas mesmo, que é o que a Helena Ferrante usa essa expressão napolitana, inclusive, para definir, que ela chama de frantumalha, que é uma sensação de perda dos limites temporais, perda dos limites físicos. Então você mistura as histórias, então você é mãe, mas ao mesmo tempo você é a filha da sua mãe de 30 anos atrás, e você não sabe direito se comportar, e você tem que cuidar, e você é a âncora daquela criança, mas ao mesmo tempo você é muito frágil e cheia de questões que você não resolveu. Eu acho que para a mulher a maternidade é uma promessa que para o homem não é, né? Se você pensar em termos freudianos, quer dizer, o homem, processo de castração no homem, ele é resolvido com uma ameaça e uma diretriz, né? É assim, olha, você não vai ter mais um mundo perfeito, e o que você tem que fazer na sua vida, você tem que tentar ter aquilo que se você tivesse, nada disso teria acontecido, você continuaria na sua vida perfeita. Então você vai passar o resto da vida tentando ter aquilo que se você tivesse, pra falar em termos crus, assim, se você tivesse, sua mãe teria preferido você do que seu pai. Aí você passa o resto da vida tentando descobrir o que é isso. Pra mulher não tem diretriz, pra mulher tem uma promessa velada, que é tipo assim, olha, você é mulher, você nasceu mulher, posso fazer nada, você é mulher como eu, sua mãe, por exemplo. E quando você for mãe, você vai entender. E aí o que acontece que quando você é mãe e você não entende nada? Porque não tem explicação. Pegando esse gancho que você falou, né? Que essa busca do que é, então, né? Ser mãe, ou o que vai explicar isso, essa posição. A Dani falou assim, o filme tinha que ter 3 horas, né? Pra mostrar melhor isso, né? Da relação do cansaço com as filhas e tal. E isso eu percebi no filme, que é interessante a relação das mulheres no filme, é que elas tentam sempre buscar uma resposta nas outras mulheres. E eu até pergunto pra Dani se essa questão, por exemplo, da maternidade, qual é o peso dos exemplos e da transmissão da maternidade ou da feminilidade que as mulheres depositam nas outras mulheres. Por exemplo, no filme, porque a gente não falou até agora de uma coisa fundamental do filme, né? Que é por que maldição aquela mulher rouba aquela boneca, fica até o final, causa todo um rebuliço. Mas, por exemplo, uma interpretação minha é que ela quer causar, quer levar aquela mãe, que ela vê a mãe jovem na praia, que vê com a filha, levar ela pro limite do insuportável de ser mãe, né? Que aquela menina que depois perde a boneca, ela não dorme, chora o tempo todo. Ou seja, ela se transforma na filha monstro, né? Que nenhuma mãe suportaria. E a personagem da Leda, ela vê aquela mãe suportando aquilo, né? Muito mais do que ela suportou, vamos dizer assim, no período curto de tempo, mas seria. Então parece que ela tá o tempo todo... Como ela percebe, ela se volta a atenção o tempo todo para os personagens em volta dela, ela quer saber como ela deveria ter se comportado, se o que ela fez foi correto ou não, como uma mãe se comporta se eu colocar a filha dela numa posição de insuportável, né? Ela vai abandonar? Não vai? Será que isso me ajuda a compreender a minha culpa de ter abandonado ou não, né? E a mãe também, novinha, vê nela um exemplo de uma mulher que vai transmitir algo para ela, né? O que é ser uma mulher mais velha que já teve filhos? O que é ser uma mulher que não abandonou os filhos ou que abandonou os filhos, né? É, uma mulher também que é mãe de 2 filhas e que conseguiu uma carreira e que conseguiu... Sim, ou seja, e o que você acha, Dani? Você acha que tem esse, né, essa, talvez, essa pesquisa velada entre as mulheres? Não sempre velada, às vezes pode ser uma pesquisa consciente, mas de esperar uma resposta de outras mulheres de como você deve ser como mãe, o que é uma mãe valorosa ou não? Eu acho que existe uma tentativa de troca para dar conta desse desnorteamento, né? A Nina chama de desnorteamento, assim. Na cena do livro, ela fala assim, essa tontura, né? Ela faz uma coisa de tontura, mas ela fala desnorteamento, vai passar, e aí a Leda fala assim, minha mãe chamava de despedaçamento, que eu acho que é isso que o Gustavo... Que é o frantumalha, exato. E a Leda fala assim, vai passar, e eu acho que as mulheres ficam buscando esse apoio, assim, pra dar conta. Eu não acho que ela tenha pegado a boneca intencionalmente, eu acho que quem pegou a boneca foi a criança, foi a criança dentro da Leda. Sim. E ela fica tentando devolver a boneca. No livro, isso é um conflito muito aparente que não fica claro no filme, assim. Mas no livro ela chega em casa com a boneca e fala, que eu fiz? Por que eu peguei essa boneca? Vou devolver amanhã. E ela passa todos os dias tentando devolver a boneca. E ela não devolve. E ela não quer enganar ou mentir. Tanto que quando a Nina tá na casa dela pra pegar as chaves do apartamento, ela, peraí, eu tenho mais uma coisa pra você. E vai buscar a boneca. E aí a Nina fica furiosa, assim, como que você fez isso? Ela, eu sou uma mãe desnaturada. A very selfish person. Pega esse negócio que o André falou da relação feminina, que além de tudo é difícil, né? Porque que é uma relação que homens não têm entre si. Cada homem não carrega a marca do que é ser homem, né? É como se cada mulher carregasse a marca do que é ser mulher. Então tá todo mundo se reconhecendo. O que a Nina gosta na Leda é que ela vê a escuridão ali por trás. Então, assim, olha, essa é uma mulher com a qual eu posso me identificar. Ela tá cagando pra cunhada, que é a mulher perfeita, cheia de normas, doida pra ensinar um monte de coisa. Ela não quer aprender da cunhada, né? Ela tem que se identificar. Ela quer ser honesta com o que ela tá sentindo, que é esse misto de um montão de coisas, assim, a felicidade, ela diz, eu tô feliz no meu casamento, eu tô feliz com a minha filha, eu amo ela, mas eu sinto essa coisa, esse desnorteamento, então eu preciso entender, eu quero saber se isso vai passar, eu quero, né, o que que eu faço. E a Leda tá tentando resolver, apesar da Nina achar que a Leda tá resolvida de alguma maneira, mas a Leda não tá, a gente sabe disso, né, a gente vendo, acompanhando a Leda, e eu acho que a boneca, não sei se vai ser depois, vocês podem entrar na questão da boneca, mas eu acho que a boneca, a Leda, no filme não fica tão claro, assim, no livro fica mais, mas uma das maneiras pelas quais a Leda tenta resolver isso tudo, porque assim, quando ela tem essa sensação de perda de limites e de quem sou eu e agora? Agora eu não tenho, porque as filhas dela acabaram de ir morar com o pai, então assim, supostamente, todo esse dilema de não sei o que, tipo, ela abandonou, agora ela criou as filhas estão adultas, estão morando com o pai, conversam com ela, tipo, não teve nenhuma coisa, ninguém morreu, né? Tudo tá normal, é como se fosse assim, a filha perdida foi encontrada, né? Resolveu-se a questão e tal. E ela tá meio assim, ainda com esse monte de questões dentro, então como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu resolvo esse esfacelamento, essa dificuldade de entender o que é que eu vou ser agora, então? Quer dizer, eu fui uma boa mãe, eu continuo sendo, eu não sou uma boa mãe, e tem a minha mãe também. É uma das sensações que isso gera. É a sensação de nojo, do abjeto, que no filme, no livro fica mais claro do que no filme, mas no filme a primeira coisa que acontece quando ela chega, por exemplo, no hotel ou no apartamento, é que ela encontra umas frutas bonitinhas, né? E aí quando ela vai virar a fruta pra comer, as frutas estão podres. E cheio de verme. As frutas, inclusive, parecem uma natureza morta, né? Assim, um quadro de natureza morta, e quando ela vira, estão podres. Logo depois aparece um mosquito. Cigarra, né? Uma cigarra no coisa, que no livro ela fala, essa cigarra, tá morta a cigarra no livro, né? Ela fala que é uma cigarra fêmea, que tem a barriga elástica e tal, e fica falando sobre a barriga da cigarra fêmea, que tá morta. E nas naturezas mortas, é comum, você ver aqueles quadros clássicos de natureza morta, é comum ter uma mosquinha no quadro, escondida em algum lugar. Pra lembrar que por trás daquela beleza ali, tem a podridão, tá apodrecendo, aquilo ali é um monte de fruta apodrecendo, né? Que o pintor tá... E daí a filha oscura, né? A escuridão. Então ela tem essa questão do nojento que tá por trás, que é esse nojo da história dela e tal. A própria boneca que ela rouba, né? Então, aí ela, a boneca, a gente tem que lembrar que é uma filha e uma mãe, né? A boneca tá grávida da minhoca, do caramujo. A boneca resolve a questão dos limites, a boneca é tudo. No livro, ela fica muito angustiada e dá uma abjeção nela, porque tanto a mãe quanto a criança falam com a voz da boneca. E ela fala, não, tem que ser uma voz só da boneca, não pode ter a voz da mãe e a voz da criança na boneca. A boneca tem que ter a própria voz, que é um dilema dela, né? E quando ela pega a boneca no chão da praia, ela fala, eu peguei porque ela tava lá abandonada, como é que eu podia deixar ela abandonada, ou seja, pegou como mãe, mas ao mesmo tempo ela fala, eu peguei porque a gente nunca deixa de brincar, né? Ela pegou a boneca como filha. Então a boneca representa essa junção impossível, entendeu? A solução, é como se a boneca representasse uma resposta pra essa questão difícil, assim, do que é que ela vai ser agora, o que é que ela é como mulher, e aí, eu não sou mais mãe, não sou mais filha, provavelmente a mãe dela morreu, agora ela não é mais mãe, as filhas não moram mais com ela, tipo, o que é que eu sou? Eu não tive, minha carreira ficou uma coisa mediana, e aí ela tenta superar isso, engraçado, né? Tenta superar o nojo, ela tenta lavar a boneca, limpar a boneca, veste a boneca com a roupinha bonitinha, e quando ela tenta transmitir isso pra Nina, tipo assim, olha, pra mim não dá mais, mas talvez eu possa transmitir isso pra você, né? Quem sabe você vai ser a pessoa que vai resolver essa questão. A mulher vai e dá-lhe uma facada. Então, tipo, é muito cruel, né? Porque é isso, é como se ela estivesse passando por esse processo de tentar enfrentar esse nojo, essa coisa de ser uma mãe desnaturada, o que é que ela é e tal, tal, tal. E ela precisa da Nina mais jovem pra ela se identificar e tal. Mas a Nina recusa, né, a transmissão dela. Termina recusando. Porque esse negócio da... Eu queria acrescentar só uma questão nessa questão da boneca. Porque ela tem muito isso, né? Ela tem essas regras de como brincar com a boneca. E ela reclama isso com a filha quando ela é mais jovem, no flashback, né? A filha quer brincar com a boneca de um jeito dela, sujando, pintando por tudo que é lado, deixando ela descabelada, mal vestida, né? E aí ela fica tão puta da vida que você não pode brincar com ela assim, eu não te dei essa boneca pra você fazer isso, ela é minha boneca também. E aí depois ela faz a mesma coisa, né, lá na Grécia, né, ela começa a limpar a boneca e deixar a boneca perfeitinha, bonitinha, pra entregar essa menina perfeita pra um dia, quem sabe, pra Helena, né, pra menininha, como é que se chama Helena. E ela criança, ela cuidou muito bem da boneca, porque quando ela entrega a boneca pra filha, a boneca tá perfeita, é uma boneca velha, mas é, né, tá penteadinha, exato, arrumadinha, não tá pintada, e aí ela entrega como um tesouro pra filha, e aí a filha arrisca a boneca inteira, senta em cima da boneca e tá brincando com uma outra boneca, e ela chega e vê aquela cena e fica furiosa, e aí ela age como uma criança, porque ela fala assim, a boneca é minha, aí a filha fala, não, a boneca é minha, e as duas têm uma disputa, e ela joga a boneca pela varanda, e aí no livro ela diz que fica olhando os carros atropelando a boneca, destruindo a boneca, e aí de repente ela se dá conta que a filha tá vendo aquela cena também, embaixo dela, pelas grades, assim, e aí ela volta a ser adulta, pega a filha, corre pra dentro de casa e enche a filha de beijo e, tipo, né, desculpa, isso vai passar. E eu fiquei pensando, engraçado, é como se ela estivesse sentindo culpa, né, mas assim, ela sentiu culpa porque ela jogou fora a boneca, não, ela sentiu culpa porque, na verdade, ela queria ter jogado a criança pela janela, né? Ela já estava tão estressada, né? Eu lembrei, né? Eu e as minhas referências de horror. É uma história curiosa, assim, o Stephen King, ele escreveu Iluminado, né, numa entrevista que ele deu, agora não sei para quem, ele fala que o germe da história que deu origem ao livro, né, o Iluminado, foi uma vez em que o filho dele, quando ele era pequeno, né, fez, não sei, alguma coisa que deixou ele, Stephen King, tão irritado, que na hora ele pensou, putz, eu pude esganar esse filho da puta. E imediatamente ele já se surpreendeu tendo esse pensamento, que é um pensamento horrível. Eu falei, nossa, meu Deus, eu pensei por uma fração de segundo, num momento de extrema raiva, sabe? Eu pensei em esganar o meu filho, que coisa. E aí ele escreveu a história, que Iluminado, na verdade, é isso. O background é o hotel fantasma, né, com os espíritos que possuem o cara, mas possuem ele para quê? Para que ele possa fazer uma coisa que talvez fosse um desejo inconsciente dele, que é matar o filho dele. Então, isso vez por outra aparece, sabe, em filmes, especialmente de horror, mas assim, esse desejo, às vezes, de destruição que pais e mães tem em relação aos próprios filhos, que é uma coisa que vem imediatamente carregada de muita culpa, de muito remorso. Então, essa cena da boneca, eu que não li o livro, né, que não tinha essa perspectiva, né, da personagem, né, não sei o que a personagem pensava, né, a respeito da boneca no livro, mas quando eu vi essa cena e ouvindo vocês falando, me ficou claro isso, né, porque na verdade ela levou a menina pra cama e encheu ela de beijo porque ela se sentiu culpa, e imediatamente ela se sentiu culpada porque no fundo ela queria ter jogado ela pela janela. E eu interpretei esse roubo dela, porque ainda pra mim é um pouco obscuro, né? Esse roubo da boneca da praia, como sendo uma forma de, uma maneira dela tentar readquirir alguma coisa que, de certa forma, ela achava que as filhas dela haviam furtado dela no passado. Ela pega a boneca que era dela, dá pra filha. A filha, obviamente, por não ser uma extensão da personalidade dela, não valoriza a boneca da forma como ela teria valorizado. Começa a riscar a boneca, aí ela pega e num instante de raiva ela destrói a boneca. Mas aí fica esse remorso. Remorso de, putz, na verdade era minha filha que eu queria ter jogado. E, putz, eu me desfiz de uma coisa que no fundo era minha. E agora, perdi pra sempre. E aí esse roubo, talvez uma maneira inconsciente dela tentar readquirir. É um ponto importantíssimo, que não é um privilégio com os filhos isso, né? A gente tem com os pais também, né? Uma grande dificuldade das crianças com os pais é conciliar o ódio. Você quer matar seus pais, às vezes você quer odiar, você odeia seus pais por várias razões, mas é insuportável, né? Você odiar alguém que você ama, né? A culpa que isso gera é enorme. E com os filhos, eu acho que a criatura que mais deve provocar esse desejo, vamos dizer, indizível, né, de jogar a menina pela janela, por exemplo, são os filhos, né? Não, ainda mais que o filho é uma coisa frágil, né? Isso que você imagina, é isso. Ela poderia ter jogado a menina pela janela facilmente, era um cotoquinho de gente, entendeu? Você pode sufocar o... Stephen King, ele tinha isso ampliado ainda mais, porque na época que ele escreveu o livro, ele tava batalhando contra o alcoolismo também, né? Sim, sim. É quando esses sentimentos, assim, eles vêm mais à tona, mais forte, sem inibição, né? Sem um filtro, às vezes. Tem um elemento dela no personagem no filme e no livro que as características... Ela, tem uma hora que ela fala no filme, acho que ela fala isso mesmo também, que as características da filha dela mais velha, que ela mais gosta, são as características que são próprias da filha, que não são delas, que não veio dela, que não veio nem dela, nem da mãe dela. Que são coisas novas, assim. É com características da filha, da Bianca, né? E eu nunca iria imaginar que a Bianca ia fazer isso, ia comportar dessa forma. E são as coisas que eu mais gosto nela. Então acho que o livro também mostra muito esse conflito, né? De se ver ou não se ver, né? De que você não ama o seu filho porque você se vê nele. Às vezes você consegue amar seu filho de verdade quando você consegue vê-lo separado de você. É difícil isso, né? Não, Dani? Eu também acho difícil. Porque a nossa sensação como pai, como mãe, mais natural é quando seu filho começa a se interessar por coisas que você adora, por exemplo, né? Quando eu vejo meu filho lá sentadinho na livraria lendo, né? Sozinho. E eu fico lá orgulhosíssimo, maravilhoso. Nossa, ele tá lendo já com 4 anos e tal, como eu fazia, sabe? É muito difícil você não ficar orgulhoso e não ficar ali fascinado com uma versão mínima, pequenininha de você. Mas daqui a pouco isso vai acabar. Às vezes ele vai lá, vai crescer, vai estudar administração e vai pro show da música baiana. Eu não sei se tem diferença entre filho homem ou filha mulher, porque eu só tenho uma filha mulher e não tenho como comparar. Mas eu tô sentindo desfacelamento aqui agora, assim, só de pensar no tanto que, desde que a Carolina chegou, ela me jogou na terapia, assim, eu não tinha outra saída senão ir para a terapia e olhar para a minha criança e tentar entender o meu comportamento de agora, olhando para a Dani pequenininha e para o meu relacionamento com a minha mãe, e isso foi muito intenso, assim, e isso melhorou muito o meu relacionamento com a Carolina, porque é uma construção diária, né, um desafio diário, e aí junta isso ao cansaço físico e emocional dessa demanda. E é um, assim, é complexo e às vezes é difícil e pesado, e só com a terapia para dar conta mesmo dessa sensação de desfacelamento. Inclusive, ela descreve como quase um retorno para coisa pré-linguística, né? Assim, você volta para uma coisa tão antiga, assim, eu não tenho experiência como mãe, obviamente, mas assim, com outros momentos em que você tem essa sensação de voltar para pré-linguar, aquela sensação que você não consegue nem descrever direito, são as mais angustiantes, né? Que você fica assim meio perdido mesmo, a sensação de esfacelamento, né? De perda de limites e tal. De ansiedade, né? De ansiedade. E eu acho que no caso da... Eu achei interessante, assim, essa coisa dela usar o nojento, né? A boneca tá com aquela coisa nojenta dentro e tal, e as frutas. O Igor vai gostar, tô falando pra você, Igor. Nojentezas. Mas tem uma coisa que a gente não para pensar, né? Das coisas que são proibidas de se pensar sem que exista uma proibição explícita. Uma das dos grandes limites da sociedade, um dos grandes limites civilizatórios, e que são muito primitivos, assim, quando a gente está sendo criado, é o limite do que é nojento, né? A gente não nasce sabendo o que é nojento. Isso é ensinado, né? A criança faz cocô e vai mostrar feliz pro pai, até o pai dizer, eca, não, isso é nojento, não pode mostrar, não, a criança vai comer cocô, né? E você vai dizendo o que é que não pode, né? O que é nojento. Por algum motivo, normalmente, o que é nojento é o que sai de dentro do nosso corpo, né? É o catarro, é o cuspe, é o cocô, é o xixi, depois posteriormente é a menstruação, é o esperma. O que sai de dentro do corpo, o que rompe esse limite do que tem que estar dentro e estar fora é nojento. Uma fratura exposta, o sangue. E aí, de repente, me vem um bebê que é um tumor nascendo na sua barriga, né? E que vai sair todo coberto de muco e bosta e sangue e tal. E você tem que amar loucamente aquilo ali, né? E que vai passar um ano mijando e cagando e chorando e encatarrando e vomitando no seu ombro. O bebê é uma reversão dessa regra tão profunda e tão inculcada na gente do que é nojento, né? Tudo que tá dentro, que sai, é nojento. Mas, de repente, tem essa coisa que tá dentro, que é criada e que dá azia e que dói e que sai e que existe um imperativo de amor sobre ele. Então, eu acho que... E isso é um negócio não falar. Você pode falar tudo sobre o seu filho. Você pode falar que ele é meio chato, que ela é não sei o quê, que ela é trabalhosa. Mas você não pode falar que seu filho é nojento. Você não pode ter nojo do seu filho. É proibido. Né? Você não pode ter nojo do seu filho. E eu acho que a Helena Ferrante fez, e a Maggie Gyllenhaal conseguiu muito bem com essa coisa dos closes e tal, passar essa sensação de meio de quase uma vertigem mesmo de nojo, assim, como se ela tivesse prestes a vomitar, né? Porque é uma coisa muito invasiva, realmente, assim, é uma coisa... E ela usa com a ferida nas costas, que a mulher vai lá e passa. Você sente a invasão quando aquela mulher tá passando o creme nela, assim, de corpo dela, né? Dá vontade de dizer, sai de perto. Eu não sei, eu fiquei com essa sensação do nojo. Mas tem o tempo todo, né? Inclusive, a família que chega na ilha, ela é essa podridão também, né? Como a podridão das frutas, etc. Aquela família tem essa... Ou seja, sempre tem um lado que tem o objeto, como o Igor deve ter lembrado aí. Como o Igor gosta, né? Eu já sei, eu sou o cara do objeto, né? Isso provavelmente vai estar na minha lápide, assim, aqui jaz, sabe? O cadáver, objeto de Igor Campos. Enfim, mas é interessante esse, se a gente for para essa linha de raciocínio, né? Inclusive a ideia do objeto, eu sou tão interessado nesse assunto que eu já li muito a respeito. Eu li muito a respeito para aquele outro projeto que a gente ia fazer de literatura, André. E tem um livro que eu, infelizmente, porque eu comecei a ler vários livros ao mesmo tempo, eu infelizmente ainda não terminei esse livro, mas eu pretendo, né? Esse é um projeto que eu ainda devo levar a cabo ainda esse ano, né? É um livro chamado Os Poderes do Horror, o título é fantástico, de uma psicanalista húngara, lacaniana, chamada Júlia Kristeva, né, que ela fala que a ideia do objeto, assim, a sensação do objeto, né, ela tá intimamente ligada, inclusive, com a relação que a gente tem com a nossa própria mãe. Segundo ela, e isso é altamente contestável também, tem gente que critica muito essa tese dela, fala que a sensação de objeto, a primeira sensação de objeto que você tem, assim, que uma pessoa tem, é em relação ao leite materno. E que isso é, na verdade, a abjeção é a sensação fundadora da identidade. Porque no momento que a criança sente que o leite da mãe não é mais bom, não é mais gostoso, não é mais... Enfim, a partir do momento que a criança rejeita o leite da própria mãe, há aí uma cisão que vai determinar a identidade daquela pessoa que está em formação. Né? Ou seja, eu não sou mais... Até então havia uma quase que uma total união. A partir do momento que essa rejeição se cria identidade. Então, abjeção, maternidade, identidade e todas as questões que vocês trouxeram aí de ausência de limites, né? Que eu acho que, novamente, a Maggie Gyllenhaal, nesse sentido, ela transmite muito bem no filme, né? Com essa câmera incomodamente muito perto, né, do rosto dos atores ou do corpo dos atores. Eu acho que são assuntos que estão muito relacionados, né? E isso que tu falou é perfeito, porque dentre essas coisas que a gente aprende a ter nojo, uma das mais importantes é o corpo da mãe, né? Basta fazer o exercício agora, se a gente aqui, a gente atual, imaginar nossas mães atualmente, se imagina mamando na tua mãe atualmente. É um negócio que tu fez por anos e era a melhor coisa da tua vida. Se imagina agora. Se imagina sem fazer uma carinha de nojinho, que eu quero ver. É impossível. Você aprende, você adquire essa junto com todos esses outros nojos e esses limites, é um certo nojo pelo corpo da mãe, né? É fundamental pra essa separação. E aí, no caso de uma mulher, um duplo sofrimento, assim, um duplo choque, né? Quer dizer, você passou por essa experiência do nojo do corpo da sua mãe, e agora você ser esse corpo nojento, né? Esse corpo que a sua filha, em algum momento, ou seu filho, do qual seu filho vai adquirir nojo, deve ser uma experiência muito, muito forte, né? Assim, muito, que leva você de volta, né? Pra essa coisa pré-linguística e antiga e da sua própria infância, né? E realmente é o indizível, né? Porque é isso, você adquirir o nojo pela coisa que você mais ama e gosta, né, assim, era a felicidade plena, né, essa proximidade, essa coisa do corpo e do calor, e de mamar, né, quer dizer, a coisa calorzinho, né, aquela coisa quase uterina, e de repente você precisar transformar isso de alguma maneira numa coisa nojenta, pra depois repetir esse processo do outro lado. É porque a necessidade de separação, né, eu acho que eu tava falando antes, né, pra você estabelecer uma relação de... boa, né? Não sei, uma relação. Para poder existir uma relação entre mãe e filha, ou pai e filho, né? Você precisa se separar dele. Eu acho que tem isso também. Você precisa. Precisa ter um conflito nesse amor, né? Nessa união. Precisa ter ódio, uma... né? O ódio, exatamente. Eu acho que tem que integrar também esse nojo, esse amor numa coisa só, porque tá tudo ali, né? Tem uma das poucas cenas do livro que não aparece no filme, ela descrevendo como foram as duas vezes em que ela engravidou. Então, da primeira filha, uma gravidez perfeita, ela não sentia nada, era tudo lindo, ela se sentiu linda, nasceu a bebê, aquela emoção. A segunda gravidez, ela passando mal desde o começo, aquela criança revoltada na barriga dela, o caos e o parto e toda aquela dificuldade. E eu me identifiquei muito, porque eu queria muito engravidar, e a minha gravidez foi um saco, assim, eu me enjoei por 3 meses, e depois eu me senti uma jamanta, não conseguia me virar na cama, era um desconforto muito grande. E assim que a minha filha nasceu, eu tive, assim, eu não esperava aquilo, e foi um pouco difícil lidar com aquela sensação, assim, mas eu peguei ela no colo, e ela abriu os olhos e olhou, assim, pra mim, olhou para o meu marido, que estava no quarto, para a parteira, e eu me dei conta que eu não conhecia ela, que ela tinha acabado de chegar, e eu falei, oi, oi. Você conhecia a sua expectativa, né? Exatamente, e aí tinha aquele serzinho novo Agora, Dani, ia te perguntar, você comentou a questão da terapia, né? Que você foi procurar terapia desde o começo da maternidade. É claro que essa pergunta é uma pergunta muito indiscreta e muito íntima. Então você compartilha o que você achar que dá para falar. Mas o que foram questões assim mais urgentes que você levou, que você sentiu vontade, eu preciso falar com alguém sobre isso, né? Porque eu acredito que essa busca da terapia foi isso, eu preciso elaborar isso de alguma maneira, falar com alguém, ou não sei. Tem gente que entra em depressão, eu preciso procurar. Qual que foi a natureza do seu sofrimento em relação a isso, assim? Eu acho que desde esse começo, assim, de achar que o amor estava nascendo junto com ela, assim, e de repente me dar conta que eu não conhecia aquela pessoa e que a gente estava começando um relacionamento ali e que a gente, né, ia desenvolver aquilo ao longo do tempo, como perceber que eu achava que eu não era delicada o suficiente para cuidar dela, que me faltava essa delicadeza. Depois que me faltava paciência, que eu ficava com raiva, que eu às vezes queria assim, eu tenho que sair daqui, e eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, assim, como que eu quis tanto ter essa filha perfeita, maravilhosa, e eu tô aqui reclamando, irritada, querendo sair correndo, o que tá acontecendo? Então, terapia foi um pouco buscar ajuda pra... Sim, essa dualidade, então pra você havia uma dualidade, uma ambiguidade que não, vamos dizer, que assustava, né? No filme tem muito isso, né? Ela é muito ambígua em relação às filhas, né? As memórias delas têm cenas que ela, de total deleite de estar com as filhas, com a felicidade das filhas, rindo junto com o marido, e cenas em que a filha tá insuportável e ela quer só sumir, né? Então isso é muito difícil, né? Fazer essa união do insuportável com o amor, né? Como que a gente concilia isso, né? Para a mãe deve ser uma coisa dificílima, né? Isso é a maternidade real, é assim que é. Essa dualidade existe, assim, o tempo todo. E de extremos, então... né? Porque antes da maternidade, você não vive esses extremos, né? Então talvez esse dilaceramento que você falou também, talvez venha disso, né? Você é jogada para extremos que são irreconciliáveis, né? Você pode ir reconciliando com o discurso que você vai construindo em cima disso, mas... A vivência disso é irreconciliável, né? De uma certa maneira. Porque eu acho que toda mãe precisa aprender a se perdoar, né? Porque não é igual um relacionamento com um namorado, com um marido, com um amigo, né? Tem várias coisas que você pode culpar o seu amigo, né? Então, sabe? Que você pode se afastar, você tem a escolha de se afastar ou não. No seu filho nunca tem culpa, né? Do seu esforço e do seu cansaço, né? Não é culpa da criança, né? Você não pode jogar nela. Então, o mais fácil é a mãe e o pai se culparem, né? É jogar tudo para si mesmo. Ah, sim. Né? O cansaço e eu não suporto mais, não quero ir embora, desejo de abandonar e desejo de... eu quero fugir, não aguento mais, sabe? Esse tipo de sentimento, você nunca se dá razão para isso. Né? É difícil se perdoar por sentir isso. Né? Então, eu acho que é por isso que é a primeira vez que a gente sente, né? Depois que tem filho. Mas eu acho interessante a gente falar dessa questão do limite da separação, né? Que vocês tocaram nesse ponto do objeto, né? Que o objeto é a primeira sensação de separação, né? Entre mãe e filha, especialmente, ou mãe e filho. Né, que tem mães que realmente tentam englobar o filho, né? E abocanhar o filho, engolir o filho todinho, né? E de ser completamente a fonte de satisfação plena para os filhos, né? E o estrago que isso faz nas crianças, né? Você já encontrou uma mãe que aparenta perfeição e felicidade plena de ser mãe, Dani? Olha, eu não sei, eu desconfio um pouco dessa idealização da maternidade, assim, quando eu vejo uma mãe muito enxergando tudo com óculos cor-de-rosa, eu acho que talvez não seja tudo tão verdade, assim. Porque aquela mãe do filme, né, a futura mãe, né, a Rosário, né, no livro, que no filme Calisto, né, Ela projeta essa mãe perfeita, mas ela não é mãe ainda, né? Ela não é mãe ainda, justamente. E eu acho que a Leda se emociona tanto com a Nina e com a Helena quando ela vê as duas na praia e ela vê aquela cumplicidade, as duas juntas e as duas se curtindo. Porque também esse é um aspecto, né? Isso é uma parte da maternidade. Tem esses momentos também, mas isso é uma parte. Né? E tem tantas outras. E ela fica emocionada, é como se ela não lembrasse desses momentos e achasse, poxa, será que eu não vivi isso? Mas eu acho que ela viveu também. A impressão que me dá é que justamente, o filme não tem tempo suficiente para colocar os tantos momentos maravilhosos que ela teve com as filhas, porque eu não tenho dúvida do amor dela pelas filhas. Quando ela fala assim, eu fui e eu vivi anos maravilhosos, os 3 anos foram incríveis, mas de repente eu me dei conta que nada poderia ser mais incrível do que estar com as minhas filhas. E aí ela volta, mas ela volta sabendo que ela tá abrindo mão de uma parte dela também. Que ela vai ter que se dedicar mais às filhas do que a ela e que ela vai conciliar aquilo de alguma maneira. Então, assim, ela volta mais consciente, mais pé no chão. Que é o lado bom, porque a gente tá falando aqui tudo desse lado difícil, que é muito só uma mãe consegue entender, só uma mulher e uma mãe. Mas tem um lado bom que só uma mulher e uma mãe também consegue acessar, né? Eu acho que isso também, dessa relação das duas ali, tem todo esse lado difícil e tal, que é diferente para um pai e tal, mas eu acho que essa cumplicidade mãe e filho e filha tem um aspecto que nem o pai consegue acessar, ninguém consegue acessar, só realmente a mãe consegue. Então tem um pouco de contrapartida, eu acho, também, de todo esse sofrimento e essa dificuldade que é exclusivamente da mãe, que é talvez inacessível até para a própria mãe, quanto mais para quem tá de fora, mas eu acho que tem um nível de amor e de proximidade e tal, que também só a mãe consegue acessar. Eu não sei o quanto disso é uma criação da gente, porque eu acho que quando um pai é presente e participa muito ativamente da criação dos filhos, se cria um laço, um vínculo muito forte, assim, um vínculo muito especial. Eu vejo isso muito entre a Carolina e o pai dela, assim, é um vínculo muito especial que os dois têm. E aí, no filme, em vários momentos aparece assim, como essas mães estão sozinhas nesse papel, elas não estão compartilhando. A Nina está cuidando sozinha da Helena durante toda a semana, o marido só chega no final de semana. E aí ele chega com a família de lancha, com a bagunça, com o carro. Ele não chega para cuidar da menina, né? Ele chega para curtir o final de semana. Voltando pro filme um pouco, qual é o dilema dela? É muito engraçado que a gente tá falando isso dos papéis sociais e tal, mas o filme não coloca, tirando a cunhada lá, que é um pouco a representante, assim, da sociedade um pouco, mas o filme é do conflito interno dela, né? Você vê, nem as filhas parecem cobrar dela essa ausência dos 3 anos. Ela diz que escreve a carta e as meninas nem leem, né, a carta. E as meninas continuam falando com ela. O que ela queria, na verdade, era tipo assim, eu me sinto culpada por esse negócio, como é que eu resolvo isso, né? E ninguém resolve. E a Nina não ajuda ela a resolver, a boneca não resolve, nada resolve. E aí, no final, uma pena que isso também não tá no filme, mas tem uma frase maravilhosa dela no final, né? Que é o final da novela. Por sinal, que as meninas ligam pra ela e falam, mamãe, mas que finalmente as meninas dão um pouco de atenção pra ela, né? Tem isso. Ela fica sem ligar uns dias e as meninas finalmente ligam pra ela, as duas ao mesmo tempo. E durante o filme todo e o livro todo, ela tá ligando pras filhas e as filhas só estão falando bobagem, não estão dando muita atenção, então desligando e tal. E aí as filhas ligam pra ela, mamãe, você não dá notícia? A gente não sabia se você tava viva ou morta. E no livro ela fala, ah, eu tô morta, mas eu tô bem. Eu acho essa frase espetacular, né? Porque é isso, você tem que matar alguma coisa, né? Quando a mulher pergunta, por que é que você voltou para suas filhas, então? Ah, porque eu sou egoísta, eu tinha necessidade. Não sei se é Hegel, se é Spinoza, quem é, que fala que a liberdade é reconhecer uma necessidade. Você reconheceu a necessidade também é uma forma de liberdade, né? Como se ela tivesse reconhecido essa necessidade de matar alguma coisa. Reconhecida a necessidade. Eu preciso das minhas filhas, elas são tudo isso, elas são dificílimas, me dá um cansaço, eu me estressei e tal, mas eu preciso, eu tenho que reconhecer essa necessidade. É a liberdade, na verdade, de aceitar isso, né? Porque se você não consegue aceitar isso, você não está sendo livre, né? Você não tem a liberdade de incorporar aquilo a você, né? Porque a laranja é uma metáfora boa disso, né? E acho que a Maggie Gyllenhaal mostrou isso perfeito no final, que não tem no livro. Foi visualmente ótimo essa questão. Porque ela... Isso é uma cena recorrente, um motivo recorrente, né, do filme, que ela corta a laranja de forma perfeita, né, circular, e sem quebrar a casca. E a casca fica com aquela espiral perfeitinha, sem cortes, né? Até e a laranja fica perfeitinha, descascada. E as filhas admiram isso muito nela, e é a última coisa que as filhas pedem para a mãe fazer antes dela ir embora, né, pelos 3 anos. Né? Elas querem ver ela descascar uma laranja perfeitamente. Né? E no final do filme, vocês se perceberam, ela começa a descascar a laranja com a mão, assim, e bagunçado, e quebrar a casca. Então acho que isso tá ilustrando exatamente isso, que ela começa a aceitar esse lugar que a maternidade é uma bagunça, é caótico e tem limites, e sabe, ela pode ir até certo ponto. Mas eu acho que também ela vivencia o outro lado para conseguir voltar e falar assim, não, realmente eu queria estar com as minhas filhas. Mas ela se deu o direito de viver a liberdade, de viver aquela paixão, de correr atrás da carreira, de se sentir bem-sucedida, de ter o reconhecimento que ela queria. E aí ela consegue comparar essas duas coisas. Eu fico pensando, se ela não tivesse vivido isso, talvez ela ficasse frustrada e criasse as filhas frustrada. Talvez ela tenha sido uma mãe melhor depois desses 3 anos. Como, por exemplo, exemplo, ela fala, ela não se dá conta, mas ela fala, a minha mãe não terminou nem a escola. Mas será que a mãe não terminou nem a escola justamente porque estava criando ela? Quer dizer, ela nem reconhece que é um dilema muito parecido, que o conflito, o que faz a história ser muito boa é isso, né? Que é um conflito meio insolúvel, assim, porque ela tem essa raiva da mãe e tal, que no fundo fez aquilo que ela se culpa de não ter feito, né? Possivelmente. Se ela acha que a mãe fez errado por ser uma inculta que não estudou e não sei o quê, ela deveria achar que ela fez o certo, né? Porque tentou sair e fazer. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Ela consegue, ao mesmo tempo, ter o rancor dessa mãe que não fez e não abandonou e tal, tal, tal, e ter a culpa de ter tentado fazer. É muito difícil. Realmente é um dilema bizarro. E essa mãe que constantemente ameaçava os filhos que iria embora. E eu fico imaginando o quanto isso é pesado para uma criança. Você, sua mãe ficar dizendo para você, eu vou embora daqui. Isso é um horror, isso é uma violência, né? E a mãe dela fazia isso com ela. E ela não faz isso com as filhas, mas um dia ela vai embora, sem aviso prévio, como ela diz. É uma herança maldita. Essa coisa que você herda dos seus pais sem saber. E de certa forma as filhas, quando vão ter esse convívio com a avó, que é uma coisa que ela não queria que tivesse acontecido, também se aproximam mais da mãe, porque compreendem, percebem as coisas do dialeto, tanto que agora elas mexem com a mãe, quando a mãe tá falando alguma coisa, fala assim, ah, isso aí é seu dialeto napolitano, isso aí vem desse lugar. Então assim, de certa forma as filhas passaram a conhecer mais a mãe por conta dessa convivência com a família materna. E que é um conflito de você possuir a sua mãe, assim. Sua mãe é do seu... Isso acontece muito com netos, né? Muita gente, tipo, a sua mãe foi de um jeito, o seu pai foi de um jeito com você, e aí você tem um filho, e com seu filho ele é outro totalmente, sei lá, digamos que o seu pai e sua mãe foram agressivos e violentos com você, de repente com o neto eles são uns amorzinhos e docinhos. E você fica, não, mas olha, você não é isso. Você é grosso. É esse conflito de você perceber também que não, que sua mãe e seu pai não lhe pertencem, né? Que eles podem ser diferentes com outra pessoa, com seus filhos, por exemplo. Mas eu acho que é uma mensagem um pouco positiva, assim. Eu me senti, quando eu assisti essa cena final da laranja, dela descascando a laranja, assim, eu acho que é um sinal de aceitação dela como mãe. De finalmente, eu acho que ela vai ser uma melhor mãe agora. Uma mãe que se perdoou, que se aceitou, a partir do momento que o filme termina. Que ela começa a falar com as filhas no telefone. Não acharam, não? Mas eu não achei isso, não. Na verdade, eu não achei que ela precisasse ser uma melhor mãe. Ela é uma mãe possível, assim. Eu achei que as filhas dela deviam ser melhores filhas. É isso que eu tô falando. Ela precisava se aceitar, ela precisava tirar a culpa. Eu acho que a laranja simbolizou isso, que ela botou a culpa no chão. O desmaio pra mim foi isso. E a retomada. Ela deixou a culpa lá, na areia. Eu acho que a laranja também traz uma outra coisa, que é nem sempre o que a gente acha que os filhos vão lembrar é o que eles lembram. Né? Nem sempre o que a gente lembra dos nossos pais é como eles, a imagem que eles gostariam de ter deixado. Então, ela não pensa que para ela é automático descascar a laranja daquele jeito. De repente, para as filhas, aquilo é uma coisa incrível e é uma memória afetiva e uma coisa legal. Então, se torna uma memória afetiva a partir do momento que ela se dá conta de que as filhas têm aquilo. Assim, mas ela não sabia desse aspecto dela, né? Ela nunca tinha se dado conta. E é quase uma sacanagem, né? Porque ela é, tipo, se acabando, cansadíssima, fazendo um milhão de coisas, e o que as filhas acham sensacional é que ela descasca a laranja sem quebrar, né? Tipo assim, porra, eu tô aqui me matando pra... E uma coisa de ser perfeccionista, que também era ela com a boneca dela, né? De manter a boneca perfeita desse ideal de quero ser uma mãe perfeita. E aí, de repente, tá lá não dando conta de ser essa mãe perfeita. Aceitar o lado podre, né? O lado podre das frutas, da boneca, da ilha. Isso realmente, né? Porque se ela exige que ela seja a mãe perfeita, qualquer desvio dessa regra de perfeição vai gerar uma culpa enorme, né? Então você aceitar que vai ter falhas na maternidade é importante, né? E o que são falhas também na maternidade? Não dá pra saber, porque uma coisa que você acha que é uma falha vai gerar um produto positivo, talvez, na criança, no futuro. E se você tenta controlar tudo e ser perfeito, vai te gerar uma psicose, talvez. Então é... Exatamente, é o que eu tava falando antes, né? Os perigos da mãe completa e que abocanha o filho é abrir as portas pra psicose pro filho, né? Eu queria só contar uma anedota que eu tava ouvindo, vendo no YouTube outro dia desse, e tava assistindo vários assim, trechos de entrevistas com celebridades no Stephen Colbert. Sabe o Stephen Colbert? Talk show dele. E aí ele tem um quadro que ele faz um questionário com perguntas, assim, meio entrevista de psicólogo, sabe? E entrevistas às celebridades, né? E perguntas, assim, gerais. Tipo, qual é o seu sanduíche favorito? O que, que você acha que vai acontecer daqui pra frente até você morrer? Como é que descreva sua vida em 5 palavras? Esse tipo de perguntas. E aí uma das perguntas é qual é o seu cheiro favorito, que é o seu cheiro menos favorito. Acho que dos que eu assisti, uns 3 entrevistados deram exatamente as mesmas respostas. O meu cheiro favorito é o cabelo do meu filho quando ele era neném. A cabeça do meu filho, neném. E o seu cheiro menos favorito? Aí na hora eles fazem associação. Ah, a fralda dele, quando ele caga cocô líquido. Exatamente o que a gente tá falando, né? É o cheiro perfeito, assim, aquela... E realmente, né, a coisa que eu mais me lembro vividamente do meu filho é o cheiro dele, neném. Até hoje. É porque ele vem carregado do sublime também. Filho é isso, né? Quer dizer, eu não tenho filho, né? Mas assim, eu imagino que seja o somatório, né, do sublime e do objeto, né? Assim, é a cabecinha cheirosinha e é a fralda desgraçada de cocô. Temos o nosso título já. Gustavo não concorda. Não, eu concordo, mas é porque eu acho que assim, o sublime tem um peso maior do que o abjeto. Entendeu? O sublime meio que cobre a sua possibilidade de aceitar o abjeto. Entendeu? É, eu acho que isso, no filme, por exemplo, e no livro, isso é um grande dilema dela, né? A dificuldade de aceitar esse nojento, o escuro e tal, tal, tal. Porque é isso, porque existe essa imposição de que tem que ser sublime e você tem dificuldade de aceitar o que é só nojento, né? Assim, uma fralda cagada é só uma fralda cagada fedorenta, né? Você que faz essa associação com o sublime do seu filho e tal, mas no fundo é uma fralda cagada e nojento. Um dia, talvez, você vai ver que trocar a fralda do seu filho é diferente de trocar a fralda de outra criança. Eu sei, não, pode ser que na fralda, sim, então, mas às vezes é só tipo uma pessoa que tá ali invadindo e você quer dormir, entendeu? Tipo, nem sempre você consegue fazer essa associação com o sublime, entendeu? Às vezes é isso, ela tá com 1 milhão de questões e etc, e a menina tá lá, mamãe, beija meu dedo. Vê, parece a maior maldade do mundo, né? Beija pra Sarah e ela não beija. Tipo assim, porra, que filha da puta, que cruel. Por que que ela não... Porra, mas criança às vezes é cruel também, porra, né? A criança não penteou o cabelo dela daquele jeito porque é burra, não. A criança sabe o que tá fazendo. Tá fazendo pra machucar. Essa cena de beijar o dedo me chamou muita atenção da primeira vez que eu vi o filme. Eu falei assim, pô, beija o dedo da menina, pelo amor de Deus. Resolve isso. E depois eu lembrei, assim, da minha irritação quando eu vi a Carolina fazendo uma manha que eu achava que tava exagerado. Tipo, ai, não machucou tanto assim, ou não sei o quê. E aí você ficar irritado, assim... E aí, tipo, eu não vou beijar o dedo, sabe? Não, mas essa cena, ela não tava conseguindo nem beijar o dedo, porque ela fala assim, eu não posso deixar essa menina 1 minuto sozinha, que ela se corta, né? Eu acho que ela tava mais, assim, estressada por causa disso, assim, não é nem por causa do negócio de beijar o dedo. Eu também tive essa impressão, como você falou. Eu falei, ué, só beijar o dedo. Mas eu vi que ela, era aquela coisa, assim... A menina se cortou porque eu olhei pro lado, sabe? Eu tenho que ficar o tempo todo com atenção, porque é isso, né? É, a questão da atenção, a criança exige a atenção o tempo todo. Principalmente, talvez, da mãe, né? É, e tem uma frase, né, que fala sobre isso no filme. Eu acho que é, a atenção é a coisa mais preciosa que você pode, que você tem, algo assim. Eu não me lembro exatamente como é a frase, mas me marcou porque tem essa, é isso, assim, ser mãe é ficar com o foco total. E eu acho que não à toa esse medo de perder a criança, porque você sabe que se você se distrair 2 segundos, talvez ela não esteja mais ali, sabe? Então, é uma exigência de atenção muito grande. E a atenção é identificada com amor, né? Então, se você não presta atenção, é porque você não ama, né? Como assim você não prestou atenção? Como assim você perdeu sua filha na praia? Você não pode amar essa criança. Como assim? Ou até mais tragicamente, como tem caso de afogamento, né? Que você tava lá na festa e tal, de repente, 2 segundos, a criança vai lá, entra numa piscina e se afoga. E é tipo, imediatamente tá todo mundo julgando os pais, né? É por isso que eu acho que talvez desde sempre a gente foi assim, a humanidade foi assim, né? Nenhuma mãe consegue carregar sozinha essa necessidade de atenção do filho, né? É porque hoje as famílias se esfacelaram um pouco, mas acho que a família napolitana é uma expressão disso, né? A mãe, ela não precisa realmente estar o tempo todo com os filhos. Você tem as suas tias, você tem os primos, você tem a avó. E hoje em dia, às vezes, a gente precisa realmente contratar uma fonte de atenção secundária, né? Porque quem consegue? É impossível, é desumano, né? Você se exigir isso, né? Ser a única fonte de atenção do seu filho. Enlouquece, é maluco. Você precisa realmente, né? E aí tudo muda, assim, você ir pra praia antes de ter filho, é uma coisa assim, você vai pra relaxar. Você ir pra praia depois de ter filho, você não relaxa 1 segundo, você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento o tempo todo, você fica exausto, você volta da praia acabado, fala, amanhã vamos ficar em casa, porque foi muito cansativo. Antes da gravidez, eu gostava de dormir em silêncio. Agora, se eu for tirar uma soneca e a Carolina tá em casa, eu só durmo, eu só consigo tirar uma soneca enquanto eu tô escutando ela brincando. Se rolar um silêncio, eu acordo. O que está acontecendo? Onde é que ela tá? Então esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Espero que vocês, ouvintes, tenham curtido nossa discussão. A gente adorou. Gostamos muito da participação da Dani Mombar. Foi fantástico. Agregou muitíssimas coisas à nossa discussão. Foi essencial, né? Enriqueceu demais. Se a gente não tivesse tido você aqui agora com a gente hoje, teria sido uma discussão muito, muito mais pobre, certamente. Muito obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Foi bom demais conversar com vocês sobre esse filme e esse livro que mexeram tanto comigo. Valeu demais. Adorei. André se despede, então. Um abraço, gente. Valeu e obrigado pela participação, Dani. Igor. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Dani, você foi ótima. Sinta-se bem-vinda sempre que você quiser. E Gustavo Leal. Valeu. Foi ótimo. O tipo de filme que eu gosto. É, a Dani foi ótima. Eu espero que ela volte aí num próximo episódio. Bom, a gente já viu agora que é uma convidada forte. Fantástico. A Dani, na verdade, a especialidade dela é redes sociais, né? Internet e manipulação de massas, né? Através das redes sociais, né? E da internet. A Dani, por exemplo, se um dia a gente falar daquele documentário The Social Dilemma, a Dani, espetacular. Ia falar assim, até a gente nem precisava participar muito, assim, é só entrevistá-lo. Acho que vale a pena, vamos combinar uma dessa. Então é isso. Próximo filme? Uau! Estamos todo mundo empolgado. Vai ser fantástico. A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, dirigido pelo Joe Coen, que pela primeira vez dirigiu um filme sem o irmão dele, sem o Ethan Coen, filmaço, com um elenco, uau, eu nunca, até agora não vi o filme, mas estou muito curioso para ver Denzel Washington, Frances McDormand dando show de bola, parece ser lindo o filme pelo preto e branco, não perca o próximo episódio, Macbeth, e é isso aí, um abraço para todos, até mais. Foi editado por Thiago Vergara. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark? For